Transmite ZYC47, Rádio Cultura da Bahia. Ondas médias 1120 kHz. Ondas curtas de 31 metros em 9.595 kHz. Ondas curtas de 49 metros em 6.155 kHz. Frequência modulada 101.3 MHz. Salvador, Bahia, Brasil.